Cinema, era de biquinho ao léu. fez bum bum, ai fiz bum bum, ai fiz e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu. Mas que linda matiné, eu passei juntinho dela. Na plateia bem sentado, vendo ali mesmo a meu lado o lindo biquinho dela. Foi a fita mais bonita que na vida eu já vi, porque também foi ator e o Oscar foi para mim. Meu coração fez bum bum, ai fez bum bum, ai fez e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu. Meu coração fez bum bum, ai fez bum bum, ai fez e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu. Meu coração fez bum bum, ai fez bum bum, ai fez e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu. Meu coração fez bum bum, ai fez bum bum, ai fez e fui ao céu. Quando vi aquela cena no escurinho do cinema, ela de biquinho ao léu.

papéis ou de papel? Porque subia no quadro pau de giz e ao pé de ti, papá, sou tão feliz. Tu tens de olhar pra mim aqui.

Thank you.